pelo grande amor que Deus nos dispensou, enviando Jesus Cristo, nosso Salvador. Lá morreu na dura cruz, sofrendo grande dor. Louvado seja Deus pela redenção que Cristo outorgou, pela salvação que Ele nos proporcionou, por salvar o homem vil, tão pobre pecador. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez, por nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado. Pelo grande amor que Deus nos dispensou, enviando Jesus Cristo, nosso Salvador. Lá morreu na dura cruz, sofrendo grande dor. Louvado seja Deus pela redenção que Cristo outorgou, pela salvação que Ele nos proporcionou, por salvar o homem vil, tão pobre pecador. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por nós, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado.